258, horas 26. Axis esquerda, chamando 219 o som. Esquerda, vai chamar 219, azul 2758, porra. Xeremia 337, sinal. Xeremia 337, sempre os autorizados, fecha 28, vento calmo. Vento calmo, ele é bom. De Opri, 47 na chegada TPP, 1, reporte para descida. Vento calmo, ficou de Opri, para TPP, 1, fechador, estamos na descida. Gente, deixa até a mesa de 1080, caso o casal é melhor. Esse agora é o 0, aprovou de ofrei. Assim, 120, 6200. Fechando a 6200, deixa até a mesa de 1110. Informa o tráfego, a posição de 9 horas, 10 milhas, rumo sudeste, mantendo a mesa de 1100, rumo 2320. Gente, acompanha 6200, desce ao 710. 4091, informa o tráfego, 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, cruzando nível de rumo 20, descida para 110. É 2320. Veste, avisou para o tráfego, 3091. Boa, 9S2, descend to sublevel 120, reduce your speed to 309. Down to 120, reducing 230 knots to 1962. Até 4.000 pés, o ajuste no 0220. 04 acione identificação, estação de contato radar, a 9 milhas para a posição coral, voe na proa de... após coral, voe sango, para interceptar a chegada a TPP, dando reporte para a descida. Na proa? Sango, Sierra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar. Positivo, eu sou para aparecer, eu passarei do 9804. Azul, 4060, chama torre, frequência 118, decimal 95. 85, azul, 4060. 1250, reduza para 1809, deixa para 2000 pés, autorizada a sinal LS Zulu, responsabilizada. Para 2000, reduzindo 809, motel estabilizado, 2050. Terça para 3.000 pés. 3.000 pés, 2.000. Azul 5197, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 35. Alterne 125, decimal 1. 2235, confirme o lugar. 125, decimal 1. 251, azul 517, obrigado. Bom dia. 4191, suba para nível de voo 340. Sobe a 340, 3191. 1962, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 060, estou ligado no ponto de pista 28. Vento, indicação é de 250 graus, 4 horas. Chega o ponto de 460. Salvador, boa tarde, gol 1250, estabilizado, gol 1250, ciente, vai chegar para cima, salva, aí tu vai sair com os 228. Azul 4060, solo 33, táxi à esquerda, chão 121, sinal 9, só. 3329, 4060. Azul 62, seu Brandon Hill. Azul 62, seu Brandon Hill. Azul 62, seu Brandon Hill. Azul 62, Cascavel 66, vou direto seu título. Tango, Eco, Tatá, Índia, Tatá. Eco, Tupo, que é presente, é o Enê. Passaredo 9804, para a subida. Passaredo 9804, deixa a camisa de voo 060. 060, passaredo 9804. Rádio 9804, voar direto ao Prim. Passarejo 9804, voar direto Bomba. Bomba, obrigado. O Xalé 6200, chama a torre, frequência 118 do sinal 95. Obrigado, Sérgio. Boa, 9602, do Cacê, Tauta 6, 481, Clube, Alex, Zulu, Final, Porto, Sérgio, Nicolás Costa. Down to 2000 clear LS Zulu, progressive on Triangle 1962. Clear LS. 1860, Triangle 1962. Cascavel, meia, meia, para 4000. É 4000, 220, pista seca, autorizado pouso, o vento 220 graus, 5 nós. 220, 5, obrigado. Tower 6, call Tower 6, 1-8-9-5-0-1-9-6-2, thank you. Salvador Tower, morning, 1-9-6-2, establish on ILS 1-8-2. Roger, 1-9-6-2, continue please, stand by for landing clearance. Stand by for landing clearance to 1-9-6-2. Casa 66, voo 1, deixa para 2010, o ajuste 0020, autorizado, sinal LS1, responsabilidade. 3, eu faço a responsabilidade do LS1, após ter visto a mensagem do meu nome, recebeu o CRD. Passarei do 9804, deixa para 4010, o ajuste 0020. 4.020, eu passarei do 9804. Oxalé 6200, solos 39, táxi à esquerda, chamando 2-1, esse horário do solo. Esquerda 2-1, obrigado, 62, on the ground at 401, move to the left and call 1-1, the small liner. At line, I'll go 1-9-6-2. localizador da Unidade. Esquadrão 66, chama torre, frequência 118, decimal 95. Silêncio, 95, ação 1, seguir. Trevo 9804, desça para 2010, o ajuste na 019, autorizada sinal LS Zulu, reduz a velocidade para 2009, reporta estabilidade. E reduzindo para 200 nós, vai reportar estabilizado. Passaria do 9804. Professor Lameia, 922, está aprovado. Azul 5004, desça para 4010, o ajuste na 019. 4 Azul 5004. Azul 5004, acione identificação autorizada chegada a TTP, desça para nível de voo 120. Autorizado à direita, parte militar, seus solos 47. Para estacionar a frequência livre. Conhece o número de direita, não. Parte, eu não escuto. Para o estacionamento na volta da saída 109, viu? Passaredo 9804, fui aliás. Passaredo 9804, autorizado por pista 28.260 graus, meio graus. Repouso autorizado na pista 28, passaredo 9808, 9804. 56, decola 53, controle 120 no sinal 8. É 08, vá. Controle Salvador, boa, bom dia aí, Lagoa 56, passa 2000, mantendo a frota 2500, depois São Uno. Bora 56, bom dia, contato radar. Chega até o nível de voo 100, até os 2500 pés, voo direto Liga. Faz 2500, voo direto Liga, mantendo uma centena agora, 156. Bom dia, Azul 2742, está matando 60 com o uniforme. Azul 2742, você é uma identificação, está sob contato radar. Assim como ele espera pelo São Conde, voe direto alto para interceptar a chegada IPIT e reporte para a descida. Qual foi a posição para IPIT? Alto, Alfa November Tango Oscar. Alfa November Tango Oscar, Azul 2742. Do Gol 556 já acelerou o desvio, tá por lá no Leda. Bola 556, sente, vou Leda. Valeu, 556. Ano 8 do sinal 95. Desculpa. nós. Azul 5048, continua aproximação, agora de autorização de pouso, pista 28. Sendo via EPIP 1, nível 130, 0500, chama controle de frequência 120, aproxima 8. 208, né? Recife 12835, alterno 255, com 556. Ano 556, frequência de secundária 125, decimal 1. 125, 1, com 556. 56. Vento 2, 50 graus, 7 nós. Esquerda por 190, está com a mação, cruza 4 também. Gente, com 395, contato radar de colagem, supa e mantenha uma centena após o vivo e lida. Uma centena lida, está após o vivo. Salvador, 1742, ideal. Dono 455, se mantém o nível 120. 120, 455. Contra Salvador, CNR 6256 no... Chegamos 02, taxa esquerda. Antes da Alfa, chama 121 no mesmo valor do solo. Esquerda, Sport 29, sul, 5 da. 2409, número 4, na aproximação. O PRIM 455. 1455, décimo atendente de voo 120, informa o tráfego. Posição 2017, Rio de Janeiro, Sul, Largo 321, subindo restrito a 1 centena. 7455.

4385, informo tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo oeste 1-320, testando restrita no Rio 120. Testa 38, nota. Azul 2742, informe as unidades indicadas. 240, Azul 2742. Pode deparar a gente pra esquerda aí pra começar a subir, não? 4895, mantém uma centena, gás. Obrigado. Fechando a 635000, informo tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo sudeste, 2321, mantendo uma centena. Em 745, decola 07, controle 120, no sinal quick. Colagem sempre é escrita uma centena de São, mantendo por até 2.800. Ok, restrito uma centena, vai manter a prova, já vai iniciar a curva esquerda agora, cruzando a esquerda. Ajuda em 742, é o número 2 da aproximação, inicia a velocidade para 2009. Reduzindo 2009, 2742. Rumo 455, retorno para o procedimento e LS1, recurso à esquerda para 020, limite a radial 090 Salvador. Esquerda 020, limitado pela 090 Salvador. Ajuda 742, décima 3050. Décima 3050, 2743. 4366, 0703. Direito para o 0046, ciente, autorizado de desvio, reporte até anúncio. 4385, tráfego esperado, sub, sem restrições, ano de 1300. Tá 300, tá 380. Só para informação, o vão lá 105, as restrições são passando o localizador. Passamos alterados para o procedimento e elétrico de ouro da pista 2-8-1-4-5-5. Ok, então só confirmando, a nossa radial é 090, limitada. Assim, eu sou para 2.000 pés, ajuste no 09, aguarde último motor para interceptar o localizador. Ok, 1.019 para 2.000 pés. 745, informe se está sendo de Rio. Negativo. Gente, vou em Rio até presente. Presente, leva. 4745, informa o tráfego, posição 2 horas, 1, 3 milhas, rumo Nordeste, Airbus 320 da companhia, cruzando uma centena investida. Matinho, paciente, cruzou após 2500 de esquerda, interceptou o terceiro da cabeça. 4745, ciente, da presente, curve à esquerda, pros de Mótima. Corrige, curve à direita, pros de Mótima. Direita, Mótima. Controle Xenon 6356, atingiu no 450 na frente do salão. Sim, chegou o Xenon 6356. Vamos 4545 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 325, autorizado aliança e estabilizado. Esquerda 325, autorizado, encontramos estabilizado, voa na alfa 300. Agradecido, azul 2742. Azul 2742, se mantém 4.000 pés, ajuste no 019, então que irá seguir tráfego na aproximação 9 milhas à sua frente, o Boeing 738, cruzando 4.500 pés em descida, reduza para 1.609 norte. Décima tem 4.000, reduzindo para 1.600, azul 2742. O 3745, mantendo uma centena restrita? Assim, até 3745. 3745. Então 3895, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alternando 125, decimal 1. 2835, decimal 1, chame 6356, decimal 32, 120. 3366, decimal 32, 050. Complete redução para 2109. Redução 2109 e autorizado nível 050 com 3375. Então 3745, suba sem restrições para o nível de 1360. Atenção nível 3740, então 3745. O voo na alfa 455 estabilizou. Vamos 455, atlético final, chame o seu número 1895. 3745, obrigado. Azul 2742, separa 2 mil pés, ajuste no 019. Autorizado nível 1601 da pista 28, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, o patrão estabilizado, azul 2742. 2.000 para 4.000 pés, ajuste no 019. Recebia 4.000, ajuste no 019, tá? Deixa a 356, deixa a via para o nível de voo 050. Utilizador Azul 2742. Azul 2742, complete aqui na Alexandre Telecomador 1182995. Azul 2742, né? 33662, via para 2010, ajuste no 09, 961 ATR 72, agora passa 2 anos, com grau de 180 reduzido. Reduz a velocidade para aproximação, já está estabilizado o procedimento. Assista a informação de tráfego, visual com Deus, desce para 2000 reais, ajuste no 09, autorizado ele a 6-2-2-3-3-3-3-3. 433 na linha, confirmo, solicito o ILS X-Ray da pista 28. Afirmativo. Gente, após ser PIP, vou ser a rota 363, desço para 2.500 pés, reporte estabilizado. Ser PIP, vou ser a rota 363, 2.500, então, reporte estabilizado ILS X-Ray, 0330. Xalema 356, reduza a velocidade para 2609, desça para 4000 pés, ajuste no 019. Desça 4000 no 019, ajuste, reduzindo para 2209, Xalema 76. 3745, chame Recife, frequência 128, decimal 35, até 925, decimal 1. Sub mantém a nível de voo 260, corri. O TAM 3745, te considero sobre para nível final, chame o centro Recife, 128, decimal 35. Recife agora, 360, nível da 3745, bom dia. Sono 455, Sono 15. Taxa esquerda, chama o Sono, frequência 121, decimal 9, antes da taxa alfa. O 219 está alfa, o 455 informa que tem um pássaro morto na pista. Fiquei aqui, posição aproximadamente? Está no meio, aqui um pouco antes da taxa, da entrada da taxa delta. Sente, chama o 219 Sono agora. Aeronave TV informou ali um pássaro morto na pista próxima, ataque isso aí, Delta. Nós vamos tentar estabilizar para a vistoria. Eu sou, quais são as suas intenções? A gente tem total condição de livrar antes da Delta. Se autorizado, consegue por todo, livra antes da Delta. Paciente então, transforma o vento 220 graus com 5 graus e forma o solo 2742. Falava o solo 2742. Depois 1.500 pés. Certo, então vai manter 2.500, sobra com curvas pela direita, 330. Eu chamo a minha 3562, mantenha 4.000 pés em seu pipe e inicie a óbita com curva pela direita devido a passar muito na pista. Gente, reduz a velocidade em seu pipe e inicie a óbita com curva pela direita, 63. Bom dia, Salvador, sou 9404, com informação aqui. O 9404, acione identificação dessa via TPQ1 para o nível de voo 120. Via TPQ1, 120. 9404, informa o pássaro morto na pista, aguardando a previsão ainda da torre, desce mantendo o voo 120, programa em órbita na posição O'Prim. É, programará a órbita O'Prim pela direita. Informando 9404, já alternou de posição, tá? Tenho 10 e 10. Sim, voo 9404, prossiga na chegada a grau de maiores informações. É, muito obrigado. Gente, eu chamei 6356, transfero informação, ajuste permanente no 019. No 019, ajuste. Gente, táxi à esquerda via Delta, o Açul 2742, em forma visual com o pássaro, está muito próximo da centerline, senhor, o azul 2742. Próximo da centerline, é logo na sua frente? Ah, firmo, senhor. Está mais ou menos uns 20 metros à nossa frente. Ok, então, senhor, livra a esquerda na delta e mantém posição antes da alfa, ok? Pode livrar ele na delta, à esquerda, mantém posição antes da alfa, aguardando a passagem desses tráfegos que estão sendo pastores. O azul 2742, dando passagem de tráfego da frente. É, tanto é, na verdade, já passou um pouquinho, né? Deixa eu contaxiar aí ao lado do corpo aí do pássaro, sem interferir nessa operação, livre à esquerda, deixa eu 1-2-1, só lá no som. 7-1-2-1-9, é o pássaro ficou logo atrás da gente aqui, senhor, bem próximo à centerline mesmo. Beijo. Informo que a Infraero já está na pista, porém ainda não há nenhuma previsão para a retirada do pássaro na pista, aguardando a previsão. 7-3-3, né? Está autorizado para seguir a construção para identificar a eletricidade. 19404, Salsista, liberada, desça via 71, para o nível de voo 050. 50. Deixa eu ver, Cássio, acho que eu vou na minha. Vai, Autorizado a alinhar e manter 28, bom, 28. Chalé 6356, autorizado descer para 2000 pés, ajuste no 09. Luiz é confusa pela direita, reporte estabilizado no final do procedimento. Zanco, curva pela direita, desceram para 2000, reporte a direita, desceram para 2000. Poxa, né, minha 330 porta, bando de pássaros, Zanco, capítulo 1. Gente, ou seja, essa decolagem é o 124, chama o controle, que eu conheço 120, 108. Controle, salvador, 908, hoje, minha 3330. Decolagem, mantenha a proa 2500 pés, aponte com a via esquerda na proa de centro para interceptar via pés 1 e suba para o nível 100 restrito. Restrito 100, mantém proa até 2500, aponte com a via esquerda na proa de São Sérgio São Paulo, já é 633. Gente, informo que o senhor não está mantendo a via. Após Tongo, deveria manter proa de Momba, que seria a frente de Tongo. Após Momba, curvar a esquerda proa de Trinco. Gente, Momba. 9404, agora mantenha proa de Trinco para interceptar a via com o pequeno. Gente, o Trinco. Estamos descendo para 5.000, voo 9404. Afirmo. Obrigado.